Aí vem o Senhor a Zorobabel e ao povo e diz: vocês semeiam muito, recolhem pouco, comem, mas não se saciam, se vestem, mas ninguém se aquece, o salário que recebe, recebe para pôr num saco furado. Engraçado que parece a situação contemporânea, a nossa situação muitas vezes, situação de muitos irmãos. Recebe um salário e põe num saco furado. Ó, está parecendo, ó, ó, é mesmo. É a minha situação, é. É, Senhor, é. Então eu estou no exílio, está, filho. E o que é que tem que fazer, Senhor? Tem que brigar, lutar contra o sistema? Não, meu filho, nada disso. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Versículo 7. O que o Senhor está dizendo é: para analisar o seu caminho. Para colocar no papel. Senhor, eu tenho caminhado assim, assim, assim, assim, assim. Senhor, eu nunca tenho dinheiro para te ofertar. Eu nunca tenho dinheiro para entregar o dízimo. Eu nunca tenho dinheiro para isso. Eu nunca tenho condição para isso. Eu nunca tenho tempo para isso. Eu estou sempre brigando com fulano. Eu estou sempre discutindo. Eu estou sempre com problemas. Eu estou sempre... Senhor, para. Aplica o seu coração ao seu caminho. Como é que está sendo o seu caminho, a sua vida? Versículo 8. Subi ao monte. Diga comigo mais uma vez. Subi ao monte. Essa expressão não é uma expressão só para aquele tempo. Há um princípio de coerência e unidade para o estudo da Bíblia que nos ensina a todas as vezes que aparecer uma determinada palavra, uma determinada expressão, um elemento, uma figura, todas as vezes que ele aparece na Bíblia, ele está no mesmo contexto. Deus está entregando a mesma mensagem. Deus não fala de subir ao monte uma hora e isso significa uma coisa, e agora fala de subir ao monte e isso significa outra coisa. Deus não é de confusão, Deus é didático. Tudo que ele fala tem coerência e unidade. Desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, todas as vezes que aparecer subir ao monte, está falando de Jerusalém. Está falando de adoração. E o melhor exemplo para isso é Abraão. Deus manda Abraão subir o monte, Monte Moriá. Abraão, suba ao monte e leve o seu filho e me sacrifique o seu filho. Sacrificar o filho é adoração, porque adoração e sacrifício são a mesma coisa. Não o sacrifício que entendemos na linguagem do português, que esfolar o joelho, oh, eu não estou aguentando, mas eu vou na igreja como um sacrifício ao Senhor. Não, sacrifício ao Senhor é oferecer o que me custa mais caro. Dar ao Senhor o que eu tenho de mais valor, isso é sacrifício. E não há em religião alguma adoração que não envolva sacrifício. Qualquer uma das seitas ou das religiões da terra, todas elas, se as pessoas vão para um momento de adoração, não importa qual Deus que adoram, isso implica em sacrifício. Como isso foi deturpado por Satanás, o sacrifício que eles oferecem muitas vezes é sacrifício de vida humana. É sacrifício de andar de joelhos 500 degraus, é sacrifício de entregar tudo que tem na mão do orixá, do pai de santo. Uma série de exemplos de sacrifícios, mas sacrifícios distorcidos. Porque esse tipo de sacrifício, o único que poderia fazer e acontecer algo no mundo espiritual era Jesus. E ele já fez o que tinha que ser feito. Ele se sacrificou, ele se deu na cruz do Calvário. E o Cordeiro foi imolado. Esse sacrifício ninguém mais precisa fazer. É por isso que lá na macumbaria eles imolam os animais. Sacrifício. Porque toda adoração implica em sacrifício. Como Satanás não tem um cordeiro que morreu, que pagou o preço, como ele não tem o que Jesus fez, ele precisa ainda continuar com esse tipo de sacrifício, que às vezes é sacrifício físico, sacrifício emocional, às vezes sacrifício ritualístico mesmo, o ritual de uma cerimônia dessas. Mas o Senhor não está falando de sacrifício. O Senhor está falando de oferecer o que eu tenho de melhor. Quando Deus manda Abraão subir o monte, Deus fala a Abraão: leve o teu filho e imole o teu filho. Ofereça o teu filho no altar. Subir o monte significa adorar ao Senhor, levando a Ele o que eu tenho de mais caro. O meu tempo, meu conhecimento, as minhas habilidades, o meu dinheiro, mas acima de tudo, minha vida. Eu decido oferecer minha vida no altar. O que significa isso, Senhor? Significa que você, filho, a partir de agora não manda em você mais. Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo-a pela fé no firme fundamento do Filho de Deus. Eu decido não ter decisões pessoais. Eu decido não ter atitudes espontâneas minhas de eu mesmo faço, eu mesmo resolvo. Eu decido espontaneamente uma única coisa: o Senhor será Senhor. Se o Senhor falou, eu faço. Se o Senhor não falou, eu não saio desse lugar. Esse é o maior sacrifício, porque na nossa natureza, como o Senhor entregou a nós a terra, nós queremos fazer acontecer e dominar e produzir e fazer. E vamos lá, vamos, isso, vamos, vamos. Nós pegamos isso que é nosso direito e que nos custa mais caro e entregamos ao Senhor: Senhor, Tu és o Senhor. Eu não viverei escravizado pelo Senhor. Isso não está sendo... Ai, eu não aguento mais, mas eu vou continuar. Não. Porque na hora em que nós entregamos nossa vida ao Senhor, as nossas decisões, o controle, o governo da nossa vida a Jesus Cristo, tudo muda radicalmente. Começamos a experimentar dos pensamentos de Cristo que são infinitamente mais altos do que os nossos. Dos caminhos de Jesus que são infinitamente mais altos que os nossos, dos pensamentos, dos desejos, dos planos do Senhor que são infinitamente maiores do que os nossos podem ser maravilhosos, mas os do Senhor são mais do que maravilhosos. Esse é um sacrifício. Então o Senhor vem e diz ao povo: subi ao monte. Primeira coisa, subi ao monte. Senhor, eu quero me libertar do cativeiro. Faço o quê? Não preocupa, filho, suba ao monte. Gasta tempo comigo, filho.